You know what? Let me hear you say ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah. Rap style. D-O-D-D. Dodge. My brother Dodge. Come on, nigga. Break it all. Break it all. Come on. Tira sua roupa, deita aqui do meu lado. Dança pra mim, me mostra seu gingado. Vai, me seduz com teu corpo molhado. Ai meu Deus, que visão, fiquei paralisado. Vem, vem toda, quero te beijar. A noite te faço mulher, te faço delirar. Rara perna negra é a cor do pecado. Sua pele morena revela um belo bronzeado. Quero sentir teu corpo nu, ardendo. Desde que te vi, eu só tô te querendo. Pernas, seios, boca, anatomia perfeita. Beleza abundante acima de qualquer suspeita. Sabe que é gostosa dos pés à cabeça. Me aqueça, com tuas curvas vai, me enlouqueça. Se joga nos meus braços, do meu lado adormeça. Teu corpo é meu e nunca se esqueça. Baby, you're so divine. No one can deny. Let's make up tonight. Let's do it. Let's do it right. Yeah. Baby, so damn fine. No one can deny. Let's make up tonight. Let's do it. Let's do it right. Eu fiquei desde a primeira olhada. Na pista suada, cada rebolada. Logo me aproximei, rápido e sem caô. No olhar, a certeza que também me desejou. O gosto do teu lábio de cara me viciou. Deliciosa é a mulher que me fixou. Te quero todo e faço qualquer sacrifício. Meu vício vitalício, consumo sem desperdício. Fermento se exala, seu cheiro pra dominar. Exibindo tuas curvas, ela quer provocar. Seus olhos imploram por sexo e paixão. Veja nossa imagem se amando com devoção. Quero ver como a física vai explicar. Dois corpos do mesmo espaço podem sim ocupar. Arranco tua roupa, te dou intenso prazer. Até te falecer, faço tua carne tremer. Baby, you're so divine. No one can deny. Let's make up tonight. Let's do it. Let's do it right. Baby, you're so divine. No one can deny. Let's make up tonight. Let's do it. Na cama que delícia é escutar o teu gemido. No meu ouvido, mexer com meu libido. Minha língua deseja teu caminho proibido. Diamante, a refém, passei a bandido. Minha algemônia tive tempo de reação. Garota abusada me colocou em sua prisão. O quarto, a cela, sem julgamento, fui trancado. Incapaz de me livrar, me tornei seu chato. Você é linda assim, discutível fato. Cheguei de rato, lancei meu papo no ato. Hoje te posso ter muito além do tato. Na poesia nua do rap eu te relato. You know you're so divine. No one can deny. So come on, baby girl. Let's make love, let's make love. You know you're so divine. No one can deny. So come on, baby girl. Let's make love, let's make love. Tonight, let's do it. Let's